Chata baiana. Ui! É pra beber, é pra dançar, é pra se divertir. Chora a guitarra, vai. Oi. Eu vou começar assim, ó. Sucesso nosso, olha. Melhor parar. Escute o que meu coração mandou dizer. Falar é fácil. Difícil é ver que ele também te dá prazer. Ver marca em teu pescoço que ele fez noite passada. Saber o privilégio de te ver vestindo nada. Não é só meu. Saber que mais um dia sem você amanheceu. Amor, não dá pra mim. Eu não aceito sócio. Amor não é negócio pra ter que dividir. Amor não dá pra mim. Eu não aceito sócio. Amor não é negócio pra ter que dividir. Amor não dá pra mim. Portal do Arrocha. É o rei. Rei da bachata baiana, é o da aventura. Vê marca em teu pescoço que ele fez noite passada. Saber o privilégio de te ver vestindo nada. Não é só meu. Saber que mais um dia sem você amanheceu. Amor, não dá pra mim. Eu não aceito sócio, amor não é negócio, pra ter que dividir. Amor não dá pra mim. Eu não aceito sócio, amor não é negócio, pra ter que dividir. Amor não dá.